aqui é 1295, obrigado. Azul 4207, bom dia, táxi via Alfa, reportando seu táxi e Juliette para ingresso. Alfa, intercepto. Solo bom 397, pronto para o táxi, com 87 a bordo, 415, Oceano ao Galeão. Bono 397, táxi via parte principal, Indy Alfa até o ponto de espera da 10, ponto de espera torre 1-18 decimal 95, o ajuste no 09, confirmando o POB 187. 87, copiado. Rumba 03, autorizado cruzamento no 028, prossegue táxi via Delta e mantenha a posição antes de ingressar na Taxi Alfa, aguardando instruções. 03. Felipe, chama o controle. Afirma, decolou 34, controle 120, decimal 8. Bom dia. Bom dia. Controle, o trip 5595 decolou na sua escuta. Agora tem que tomar o controle, 108. Força Aérea ingressando agora no táxi Delta e após prossegue táxi via Alfa Juliette 01 no portão, ok? Vai passar para o FAB e depois Juliette para o 01, obrigado. Rumba 03, prossegue o táxi via Alfa Juliette, contorna a área gramada, prossegue Índia até o ponto de espera da 10 e no ponto de espera torre 1-18 decimal 95, com ajuste 1019, um bom voo. Romeu Lima Alfa Yankee, informa o novo limite, radial 300 de Salvador. Radial 300 de Salvador, Lima Alfa. Ali mantendo 0397. Decimal 95, confirmo. Ingressando agora Juliette, ok? Juliette contorna a área gramada e prossegue após Índia. No ponto de espera, transfere a mídia. Uno 40, decolou 36, controle 120, decimal 8. 208, obrigado. Bom dia. Desça para 3 de um país, ajuste na 09, Lima Alfim. Controle Salvador, bom dia, o Xanar 6140, vai passar 2 mil pés. Xanar 6140, bom dia, quanto ao radar, saída PUCA, submantenha 350. Subindo para o 350, Xanar 6140, obrigado. Gol no 93, Recife, no D51, secundário no 3325. 251, 3325, 983, bom dia. Estabilizado, visual com campo, tá 31, mas ganho. Complete final, chame torre, 98, decimal 95. Bom dia. Torre Salvador, bom dia, tá 31, 98, estabilizado ILS X-Ray, visual baixado, travado. Tá 31, 98, continua aproximação, guarda autorização pra bordo. Sente, apenas confirmando, pista seca. Pista está seca. Sente. Espera, rumba 03. 198, pouso autorizado na 10, vento 170 graus, 129. Sobre pouso, pista 10, TAM 3, 198. 397, decolou 37, controle 208. 208, bom dia, obrigado. Lima Alfa Yankee, ciente, curva à direita para o 115. Drone de Salvador, bom dia, gol no 397. É ser constabilizado. TAM 3896, desça para 2000 pés, ajuste no 099, autorizado LS, reporte estabilizado. 2000 pés, botarei estabilizado, TAM 3896. Manda Juliette, Bravo Delta, prossiga. Confirme transponder 5100. Confirme pouso na pista 97. Ciente, autorizado vá na proa da rotatória, reposto para descida. Bravita 90, frequência livre para coordenação. Controle, gol 1397. Gol 1397, bom dia, contato radar, saída da Leda Bridge, submantenha 360. Papo 360, gol 1397. Gol 1260, bom dia, saída da identificação, chegada Mari, desce e mantenha 050. Controle, ligou no 397, informa, desvia de esquerda, informação. Informe proa. Proa de Dael. Quente. Solos 40, direito no 21, décimo 9. Direito no 21, 9, tá 3, 1, 9, 8. Solo Salvador, bom dia, tá 3, 1, 9, 8, do livro da Eco. São 3, 1, 9, 8, bom dia, táxi Alfa, Juliette, 02, ao portão. Alfa Juliette 02, tá 3198. Alfa 3896, desça para 2000 pés, ajuste no 09, reporte estabilizado 3LS. Bota Alfa, 6140, Recife, 12685, secundário 12545. 2652545, obrigado. Tá brisando, tá 3296. Ciente completo final, chame torre 18995. 3295, até daqui a pouco, tá 3296. 08103. Bordeaux, Roma 03. 03, bom dia, contato radar, saída Coral, submantenha 100. Coral 00, vai bater 103. Lima Alfa Yankee, autorizado LS, reporte estabilizado. Autorizado LS, reporte estabilizado, Lima Alfa Yankee. Gol no 260, livre de restrições, desça para 3 mil pés, ajuste no 09. 260, copiou? Livre de restrições, desça para 3 mil pés, ajuste no 09. Gol no 738, bom dia, será a indicação, chega da mar e desse mantenha 4 mil pés, livre de restrições, informa ajuste no 09. 4 mil no 09, mais um, Juliette Bravo Delta, desça para 1.500 pés na proa da rotatória, reporte para cancelamento. Ah, vai, com todo o ar, já está voando de volta, eu no secundário, no 3325. 3325, obrigado, bom dia. Jolie Malfianque. Afirmativo. Quente, complete final, chame torre, ano 8, decimal 95. 1395, bom dia. Torre instaladora, Papa Romeo, Lima Alfa Yankee. Papa Romeo, Lima Alfa Yankee, número 2, aproximação, aguarda autorização de pouso. Quente, número 2, aguarda na autorização, Yankee. Rumba 03, permanece de Gil? Pode confirmar para o 03? Confirme. Acabou de interceptar 223 em extensão para o Rumba 03. Rumba 03, clareza 0/2, informe, pessoal. Está interceptando a 223 de Salvador, prosseguindo para Coral, Rumba 03. Sente, Rumba 03, Coral. 46, direita no 21, decimal 9. 21, decimal 9, direita, 3, 2, 9. 3595, serviço radar terminado, 2, 3 milhas, nordeste da posição Coral. Semelhantes na frequência no 201. 1, 2, 0, 1, teria? Afirmativo, 1, 2, 0, 1, 35595. 2, 0, 1, obrigado. 0 vento 170 graus, 079. Quando tá chovendo na segunda metade da pista. Gente, pouso autorizado de Malfaiac. Zero, 2 mil pés, ajuste na 019, livre LS, reporte estabilizado. Para 2 mil, reportar estabilizado, 260. Alfa, Juliette Sierra, contato radar estabelecido. Vou indo para o Edmar para interceptar a chegada Mari. Desça para o nível 050. Tente para ingresso no corredor Caixa Pregos, desça para 3 mil pés. Que livramos na Delta, confirma o PAT. PAT 3, prossegue em frente, então Alfa, Kilo, PAT 3, Lima, Alfa, Yankee. Vou no 738, desço para 2 mil pés e justo no 09. É, meu no 09, vou no 738. Prossiga ali, Malfiank. Gente, vou contactar mesmo, ok? Só um instante. Então, vetoração para a aproximação visual da pista no 7, curva esquerda para o 120. Esquerda 120, vida para a rotação, essa é tanto desvio aqui. Enche, complete final, chimitorre 198, decimal 95, bom pouso. 18, obrigado, obrigado. Só para falar, Alfa de Leite Serra, mantenha 5.500 pés em forma justa no 09. Alfa de Leite Serra, copiou? Oi, Salvador, muito bom dia, gol curto 260. Está meia milha para o externo baixado. 260, pouso autorizado no 0, vento no 0 grau, 099, tá chuva leve sobre o campo. Livre pouso, gol 260. Leste Bravo Delta, direita 140. Direita 140, leste Bravo Delta. Controle Salvador, muito bem. Aqui o F5728, bom dia, senhora identificação, chega da Mari, desce e mantenha 060. 10 para 060, com informação ótima, 728 poderia vai, tá, senhora? Mantenha o perfil de chegada, a princípio, F5728. Manterá, 728. Controle, autoriza uma testa pro no 30, com mais 5 milhas, do Gilete Bravo. Autorizado, Gilete Bravo Delta. F728 informa tráfego a 1,4 milhas, rumo noroeste, mantendo 5.500 pés de altitude de pequeno porte, devido à aeronave sub-restrito para nível 0, desrestrito para 070. Descendo restrito 070728. No 738, livre LS, reforço estabilizado. 738, copiou? Negativo. Autorizado LS, reforço estabilizado. É, patrão estabilizado, agora 738. Tá botando Juliette Bravo Delta para ingresso no circuito, chame Torre Salvador na frequência 198.95. 195, obrigado. Minha zero já não escutou do solo. É Bravo Delta, ingresso na final da 17. Tá chovendo sobre o campo. Sim, Bravo Delta. O Gol no 260 não escutou do solo. Hotel, não escutou do solo, Salvador? Não chame torre, 1895. 18, bora 7, bora 7, 3, 2, bora. Solo 260 na escuta da torre? Eu sigo, 260. Chamo solo, 121, decimal 9. 19. Solo, 1260, bom dia, levando 50. Bruno 260, bom dia, taxi via Alfa, Juliette 08 é o portão. A possibilidade para o portão 8, Bruno 260. F5728, tráfego separado, desça para o nível 050. 050, descendo, 728. Só agora 738. Aproximação, guarda autorização de pouso. Oi senhora, aproximação, agora 738, vai passar externa em uma milha. O Juliette Bravo Delta, escuta? Escuta, prossiga, Bravo Delta. Estou na missão 360 agora, curva pela esquerda para evitar pouso simultâneo para a nave na final da 110. Está chegando sobre o campo agora vai... Depois aproximado de volta. Delta copiando instrução. Afirmativo, 320 pela esquerda, vai apontar a interceptora Sinatra. Sim. Livre pouso 1 a 0, vento no 40 graus, 1 a 2 mais, está ingressa na final da 1-7 e aguarda especialista. Vai fazer mais um 3-0, o Juliette Provedor. Confirmando, você está fazendo a 1-0? 1-7. Afirmativo, ingressa na final e aguarda especialista. Quem já iniciou o 3-0 vai completar, então vai interceptar a final da 1-7. Tá visual com campo? Sim, na forma de manter condição de voz, solicita o tipo de tráfego do 1500 pés. Autorizado no 1500 pés, através de Veracruz. Vou falar através de Veracruz, vamos para o Juliette. Três controle? Recife na frequência 1251, na secundária 3325, rumba 03. Rumba 03, chame Ilhéus na frequência 1201. Ilhéus, 201, rumba 03.